Atlântida, Atlântida, Atlântida. Chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, 6 da tarde. Conosco, a telefonia imbatível do Big e os amigos do Pretinho, Maurício Amaral. Opa! Tudo bem aí, Potter? Tudo tranquilo, tudo beleza. Tudo certo, Marcos? Maravilha. Marcos Pia. Marcos! E aí, Mr. P? Opa, tudo bem? Tudo certinho. A estrela móvel deste programa é o homem Davi Coimbra. Davi Carradinho. Davi Carradinho. Davi Carradinho. Não é bom. Muito bem, e aí, Galcinza? É Davi Coimbra conosco, abrilhantando este programinha opaco, né? Fosco. É, enfim, meu nome é Alexandre Fetter, vamos juntos até as 19 com o Pretinho. Coimbra é o Gimo Silicone. É o Gimo Silicone, né, cara? Ai, impressionante. Penetril também pode ser, né? Gimo Penetril. Adoro Penetril. Eu poderia dar as manchetes dos e-mails que o Maurício passou pra mim. Cara, hoje tá demais, Davi. Olha, cara, vamos lá. Por exemplo, a Dani de Garibaldi, antes do destaque, vai lá então. Eu vou ler. Ela começa dizendo que ama o Potter. Se fosse a minha mãe, por exemplo, teria que ler, né? Ah, bom, isso é verdade. Tem um aqui que fui comprar alianças de compromisso pra dar pra minha namorada. Não vou ler. Não vale. Pior que amo o Potter. Eu amo o Potter também. Só pode ser. Não. É um cara que tá criticando que a gente fala mal do casamento. Não, vou ler. Não vale. É um lunático esse cara. Ou é um solteiro, né? Não, ou é um recém-casado. É uma mulher, cara, não é um homem. Ah, não, então tá. Então tá explicado. E um que termina assim, ó. E ainda por cima a chama de vagabunda. Vou ler. Vai ler. Eu acho que antes de tudo, no plural, esse projetinho teria que ser lido. Potter, deixa eu te falar uma coisa, cara. Tu tá ansioso por subverter regras no programa. Isso é verdade. Não é possível. Não é que nem Copa do Mundo. Subverter regras no programa. Não é que nem na certo? Copa lá. O Bola nas Costas vai continuar depois do intervalo. O Davi vai falar na vez dele, que é depois dos destaques comentários. Não, é verdade. Só para os ouvintes saberem, eu dei uma. Eu dei uma sugestão no programa. Não é que eu levei uma negativa. Eu fui pisoteado. Merecidamente. Não apanhou. Piedosamente. Merecidamente. Exatamente. Então, a minha próxima dica, programa internamente aqui, vai ser feita em maio de 2012. Eu tenho mais um e-mail pro Davi ler com o seguinte título, esse vai te interessar. Peguei a irmã do meu melhor amigo. Preciso de um conselho, te interessou? Boa. Então daqui a pouquinho a gente aborda esse e-mail, vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Concorrência derruba preço da gasolina em Florianópolis. Esse cara vai sofrer com cartel. Dos 40 postos pesquisados pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP, 5 estão oferecendo o litro da gasolina por R$2,09, velho. Caramba! R$2,09. O preço médio da gasolina em Floripa é R$2,40, cara. Olha só, 5 postos ao mesmo tempo baixaram pra R$2,09. É? É. É isso que diz a notícia. Não precisa falar mais nada. Não, tinha um... Tem um posto lá. Tem um posto na Mauro Ramos, tem um posto que é uma mais coincidência. Barato. É uma coincidência. É mais barato o posto da Mauro Ramos, só que o que acontece? Não aceita cartão. Só dinheiro vivo, nem cheque. Ah, isso que é um troço que me deixa cada vez mais louco, cara. O mercado, seja qual for o tipo de estabelecimento, não aceita mais cheque, velho. Isso é muito bom. Não aceita mais cheque. E aí tu vai comprar um troço de um valor um pouco mais elevado, teu cartão tem um limite, cara, de saque. Tu passou de cheque voador, né, cara? Agora acabou a tua mamata, cara. Agora não tem mais cheque lá. Agora tu não voa mais. Sabe voar, fera? Ô, meu, só sobre isso, em Gravataí, lembra que era a gasolina mais barata aí da região metropolitana? Pois aumentou a gasolina em Gravataí, avisa o Felipe Silveira de Gravataí. Isso talvez seja culpa nossa. Diz que a gente falou aqui. A gente falou aqui que iam fazer pressão pra ele aumentar. Foi de R$2,29 em Gravataí pra R$2,59. Não, cara, não é tá nossa culpa. Nós não temos este poder. O Pianges cantou essa pedra aí. Não, eles vão ligar pra ele. Não, foi o Marcelo. Foi o Marcelo que... É que vocês têm a voz parecida. Não foi o Dani, não foi o Dani. Foi o Marcelo, cara. Brasileira é encontrada morta em apartamento em Milão, na Itália. Verônica Crosatti era originária de Londrina, tinha permissão de residência na Itália e tinha, aliás, não tinha antecedentes penais. Apareceu morta só. Os bombeiros que entraram no apartamento disseram que o corpo estava seminu e apresentava uma ferida grande no abdômen. É verdade. E uma ferida menor na coxa direita. É verdade também. Não foram encontradas as chaves do apartamento. É provável que a própria vítima tenha aberto a porta ao seu assassino. Dentro do apartamento foi encontrada a arma do crime, uma faca de cozinha de 30 centímetros. 30 centímetros? Ah, tem faca, que aqui, né, nunca usou uma faca de 30 centímetros, ficou com vontade de enfiar. Que é isso, Marcelo? Uma carne, uma picanha bem gostosa no final de semana. Não é mesmo? Vou te dar morte, hein? Cara, que história, né, meu? Que história, hein, cara? É um filme, cara. Na verdade, a gente já viu várias histórias parecidas com essa, né? Não, mas o lance dela abrir a porta pro seu assassino é pesado, né? Ah, pode ser um cara que se passou por um vendedor de botijão de gás. Ou um namorado, né, cara? Um entregador de pizza. Um namorado italiano. Ou uma namorada. Ou, na verdade, ela era um fantasma. Ou a faxineira. Com outros fantasmas. Que faxineira, pode ser a faxineira assassina. Pode ser. Ou ela... faxineira assassina. Foi o coronel Mostarda. Detetive, então. Foi o coronel Mostarda no hall com castiçal. Com a faca, né? Eu acho que ela era uma fantasma que conversava com outros fantasmas. No final, a gente vai descobrir isso. Um abraço pra família, né, dela. É isso aí, cara. É isso aí. Lamentamos muito o ocorrido. Lula sanciona a lei que aumenta a rigidez com violência nos estádios. Rigidez com violência nos estádios. Os Estados Unidos. Agora, quem for flagrado brigando nas proximidades dos estádios pode levar uma multa, ser banido do local ou pegar 2 anos de cadeia. Uh-huh. A punição atinge o torcedor que pratica atos de violência e vandalismo a uma distância de até 5 quilômetros dos estádios. Ou seja, dentro tá liberado. Pode queimar banheiro, tacar fogo no bar. Do círculo central até 5 quilômetros. Tá bem. E também sofrerá punição quem entoar cânticos discriminatórios, racistas ou xenófobos. Isso, cara. A torcida organizada que incitar a violência ou provocar tumulto pode ficar impedida de ir aos jogos pelo prazo de até 3 anos. Então aquele encontrei um pepenevê e mandei para papá. Mas é o Gil Barola, né? O Gil Barola não é Isso aí não vai poder mais também. E o gaúcho simpático que isso aí não é racista. Não. É xenófobo, cara. Não, também não. Não é, que não é outro país? A xenofobia mas é quase país. Um outro país. Não é pra povos? Não, é pra estrangeiros. Não é pra povos? Quase um outro país. Tem o carro do amigo meu que tem faróis de xenof. No que diz respeito aos cambistas, esses queridos, não é? Está prevista multa e reclusão de 1 a 2 anos para quem vender ingresso de evento esportivo por preço superior ao estampado no bilhete. Eu vou repetir, valor você cambista. Está prevista multa e reclusão de 1 a 2 anos para quem vender ingresso de evento esportivo por preço superior ao estipulado no bilhete. Ou seja, acabou! Acabou o cambista. O cambista ele pode comprar antecipadamente por um preço mais barato. Como e aí, assim? Na hora vai estar Preço mais barato. Às vezes tem. Mas olha só, mas não existe isso, porque aí se ele comprou o ingresso do primeiro mais barato, lote, ele vai ter que pagar no ingresso tá escrito R$10 primeiro lote. Exatamente. Ah, mas tem que ser o preço do ingresso. Sim, tá estampado no acabou ingresso. Acabou a prática do cambista. Não, mas aqui não tem mais cambista. Por que eles como não, cara? Não tem mais, por exemplo, o jogo do Inter. O jogo do Inter agora contra o São Paulo. Só sócio. Não, mas Davi vai estar cheio de cambista na frente. Teve um mês ali, o Sport TV fez uma matéria investigativa, Marcelo. É verdade, eu vi essa matéria. E eles pegaram cambistas no Grenal que teve no Olímpico. E aí as pessoas vinham do interior sem o ingresso. Cara, os cambistas se lavavam. Sabe o que eles fazem? Bem menos, né? Sabe o que eles fazem? Eles vendem a carteirinha de sócio. Tu entende? Ah, certo. Por exemplo, assim, Aí tu perdeu a carteirinha, vai lá e tem que fazer outra, não, isso? Não, mas aí que tá sacanagem. O cara vai lá e consegue uma carteirinha, não sei como, entendeu? E vende a carteirinha por R$200 na hora. E aí ele vai lá e cancela a carteirinha dele. Vendeu por R$200, né? aí tá cancelada a carteirinha, o cara vai na roleta e não passa. Bah. Porque o cara diz que tá pago. Ah, aí é 171. Não, aí completo, é muito, não. Aí não é pouca sacanagem, não, é muita aí sacanagem. Aí eu acho que, na verdade, é mais burrice de quem compra. Né? Tem, não, interessa. O cara quer ver o jogo. O cara quer ver o jogo. Sim, mas aí tem que pensar, né? Tá bom, quer, tem que pensar. E como é que funciona o sócio? O sócio pode dizer assim, não, eu vou. Daí ele retira o ingresso e pode vender esse ingresso? Não, é que depende do sócio. Tem, o Grêmio Inter tem dois tipos de sócio. Tem, não sei se o Grêmio tem isso. Vou falar do Inter, que é onde eu acompanho. Tem o sócio que é mais tempo, que tu paga uma mensalidade por mês e entra em qualquer parte do estádio, tirando as cadeiras cobertas no Beira-Rio. Isso, tá? E aí tu pode entrar. E tem um que tu paga metade do ingresso. Certo. Que aí tu vai lá, compra ou por telefone ou por cartão de crédito. Eu quero saber se dá pra vender. Eu sou sócio e posso vender o meu ingresso. Vender o ingresso. Não, não existe mais ingresso no Brasil. Não existe. É a carteirinha que vai te liberar. Eu posso vender a carteirinha. Então, tá certo o Davi Coimbra, não tem mais o cambista lá. Não, mas tem aí que tá. Aí, o cambista tem a carteirinha. O cara sofisticou esse ponto aí. Bah, mas daí não é o cambista, né? É o sócio. Uma vez eu fui no show do Placebo. Não, mas parei um pouquinho, como é que entra no Beira-Rio a torcida adversária? Não, aí tem pra eles. Mas daí são 1.000 e poucos. É, no máximo. Tudo bem, mas no Grenal são 3.000. Mas é com ingresso, não é com carteirinha. Amanhã eles vão entrar de ré, né? Ah, mas olha aqui, ó, num Grenal, como vai acontecer... Tá, vai ter um X número ali pra torcida do Grêmio. Esses são ingressos. Sim, óbvio. Aí que o cambista se lava. É isso que nós estamos falando. Cara, entendeu? E que jogo, que né, cara? Porque tá de um lado o Richarlison, do outro o Alexandro. E o pai dos dois, o Toninho Cerezo, deve estar com o coração dividido. Né? É o Lela, cara. Lela. Ah, o Lela, isso. Ô, cara, deixa eu dar uma notícia pra vocês aqui sobre... A gente falou, o Maurício falou em Grenal, dupla Grenal, é semana de Grenal. Ainda que antes do Grenal, importante mesmo pro Colorado seja a passar pelo São Paulo aí pra ir pra final da Libertadores. A partir de amanhã, ou seja, começa amanhã aqui na programação da Atlântida Porto Alegre, somente pra Atlântida Porto Alegre. Por que somente pra Atlântida Porto Alegre? Por quê? Porque é um drop, ou melhor, três drops diários. Olha! Com informações da dupla Grenal. Com quem? Com quem? Com o nosso querido Luciano Calheiros. Luciano Calheiros, que é setorista da dupla Grenal. Não, ele é setorista. Setorista da dupla Grenal aqui em Porto Alegre. Estará trazendo para nós em três edições diárias, como eu falei, às 11, às 5 da tarde, às 9 da noite, todas as informações de dentro dos estádios do Olímpico e do Beira-Rio para nossa audiência ficar por dentro nessa reta de Brasileirão aí, também Libertadores, tudo sobre a dupla Grenal. Informações de dentro dos estádios, tipo assim, Fetter, ó, fechou agora o estádio aqui, não tem mais ninguém. Tudo sobre a dupla Grenal. Certo. Dupla Grenal. Certo. Tudo sobre a dupla Grenal. Tudo sobre a dupla Grenal. Grenal. Muito bem, era isso. Vamos então de destaques comentados e informações aqui do Clique RBS. Everton Cunha não. É o Girimum, tu tá com o casaco igual do Girimum. Ah, é igual do Pi, Girimum. Sim. É confundir vocês, sim, né? Sim, tá na hora! Todo dia, com pretinho básico, com Girimum. Vamos ver, Girimum! E aí vem o helicóptero! Astira! Não vai pra serra, já. Não curte a serra, o frutinho, palma, lareira. Pois é, foi sempre o Davi, cara. Vai lá, Davi. Vai lá tomar, entendeu? Não, mas eu vou fazer uma viagem lá, tomar uns vinhos. E o Araújo Viana, quando é que vai ficar pronto? Cara, tem que reativar, meu. Teve altos lances no Araújo, entendeu? É um lugar super importante pra Porto ali, cara. Pô, alguma dica de viagem? Ali, não saiu de férias, não, aí, dá pra fazer um passeio na serra ali, cara. Legal, entendeu? Curtir os vinhos, as vinícolas e tal. Tu não ia sair de férias essa semana? Ah, essa semana eu até pensei em folgar, mas vou botar na tua aqui umas manchetes e tal. Pá, entendeu? Ah, quero ir no outro canal, então. Ah, legal. Vai, Girimum. Como é que tá, Girimum? Como é que tá, Girimum? Vai, Girimum! Trouxe teu LP, o 4 do Led Zeppelin que tu me emprestou aí. Vai, LP. Sonzeira. Manda, Girimum! Aí o velho, corcunda. Demais. Ah, baita som. 10h54! Olha aqui comigo, ó. Mulher de Marcos Paulo faz topless em Miami. Quem é a mulher dele? É uma loira. É uma loira, mas... Para, Maurício. Não, na boa, cara. É que o Maurício não fica olhando pra mulher de homem casado, né? Uma mulher que faz o top mulher tem confiança. Mulher de homem casado. Uma baita mulher. Ou ela já largou de mão. Sabe uma laranja cortada pela metade? Que isso, maluco. É o melhor ter uma metade que nenhuma, né, meu? No sentido com. É o amarelo do ovo, é só o amarelo do ovo. Convexo, quer dizer? Não, Maurício, errado. Maurício tá num padrão muito alto. Meio de 21, Fátima Bernardes circula sozinha por shopping carioca. Não tinha ninguém no shopping, separação, só ela. Separação. Oh, o cara tava trabalhando, meu, William Bonner, o cara é editor-chefe do Jornal Nacional. Mas ele é de manhã? Bonner. De manhã? Claro, velho. É meio-dia, cara. Aliás, de manhã é um horário, como é que chama assim? Tipo, essa hora no bom rádio de pegar é um mulher. Propício. Nobre. Nobre e motel. E motel? Horário nobre e motel. Continuando, Jirimum. Ah, vai te queimar, meu. Cuidado, hein? 14:10. Cauã Raymond. Corre na praia. É importante correr na praia. Cara bonito, né? É, isso aí. É bonito. Esse aqui é o casado aquele com a... Com a Grazi. Não, Grazi. O que ela fez mesmo? Ela fez o Big Brother. Ah, que palhaçada, né? Eu não gosto do Big Brother? Cara, que merda. Que tu acha do Pedro Bial? Pedro Bial, tá ridículo. Pô, o Pedro Bial que tá sempre nos ouvindo, de vez em quando ele manda um alô pra gente. Manda um alô aí, Pedro Bial. Ei, vai lá. Vai lá, alô agora do Pedro Bial? Vamos ver se tá na linha. Atlântida. Aí, Bial! O cara tá sempre ouvindo o programa, tio. Tá aí, Bial, tá aí mesmo? Aí, galera da Atlântida. Aê, valeu, Bial. Demais, cara. Fala na cara dele agora, Jirimão. Fala na cara. Não, ô, Bial. Vai, entendeu? Ele é legal, os poemas dele são. É, cara, é muito casa. É muito raso, né, Jirimão? 620. Faz papinho, entendeu? Cor em forma. Tonalidades das fachadas. 16:19. Justin Bieber. Justin Bieber, não Bieber. Te faz, Jirimão. Justin Bieber. Baby. Oh, gosta de comer jujubas antes dos shows. Aí. Gosta de comer jujubas? É uma criança, cara. Um adolescente. Ronaldo Reagan adorava jujuba. Outra criança. Ele não ficava com os dentes tudo grudado. Eu gosto de jujuba por causa disso. Uma vez uma amiga minha tava no cinema esperando o namorado, comprou um monte de jujuba, o namorado foi atropelado e aí ela foi pro hospital visitar e não conseguia falar porque as jujubas estão tudo grudadas na boca dela. E eu tenho uma amiga que o apelido dela é Jujuba. Que história. Jujuba é as balinhas. Isso. Bala de goma. Cara, tem que comer azedinha, meu. Não, jujuba não é bala de goma. Claro que é. É bala tipo de goma, bala de mas goma. A textura dela por fora não é como a de goma. É jujuba. Um, dois, três. Tu é gay. Ah, eu que sou gay, cara. Vocês não comem jujuba de bala. Nenhum homem fala a palavra textura. É isso aí. Cara, eu quero te falar. Textura, cara. Eu quero te falar da textura de uma parte do corpo feminino. Vai daí, Jirimum. É pra dar migué pra audiência. É, isso aí é revista nova. Revista nova fala da textura. Da bunda da mulher. Não é bunda, não é fala textura, né, fala o jeito. Ah, e pra completar, ele vai dizer que dá aquele negocinho lá no final da boca, assim, nos cantinhos, dá uma coisa. Os carrinhos. Aí, né? Os carrinhos, carrinhos. Dá, né? Ah, quando as balinhas. Né? 18:14, com meia rasgada. Agora. Pô! Nem toquei, meu. Quanto tempo fazer as contas? Claro. 5 minutos. Cinco minutos. Não é do que isso. Nada mais do que isso. Que nojo que eu tenho. 18:14, 5 minutinhos. Com meia rasgada, Aline Moraes vai à aula de balé no Rio. Pode estar tudo rasgado essa mulher. Ela rasgou de propósito. Pra deixar um naco daquela coxa dourada de fora. Ela rasgou fazendo exercícios, né? Outra aula de balé. Aliás, adoro mulheres que fazem balé. Eu pegava. Exato. Dica de viagem aí, Jirimu. Dica de viagem agora. Vanessa, não, nada a ver, amor. Que isso, Jirimu? Tá no telefone, Jirimu? O nome da tua mulher é Vanessa. Bota no Viva Voz aí. Vanessa. Tu não tem nenhuma dica. Nenhuma dica de arquitetura aí, Jirimu? Nenhuma dica de. Pô, Jirimu tá fazendo uma reforminha na casa dele lá, hein, Jirimu? Tá ficando bom. Uma dica de arquitetura aí, uma coisa. Cara, o lance da arquitetura é a tonalidade da fachada que tem que ter um estilo assim, tipo. Alguma coisa com. Colorido. Ah, boa, gente. Grupo das brancas, entendeu? Isso. Grupo das Brancas, meu. Grupo das Brancas. Pra mim é o pessoal da foda lá, Grupo das Brancas. A Fundação agora. Orgulho dos Albinos, né? É, também tem que reforçar essa coisa arquitetônica nas fachadas. Legal, Jerimo. Muito obrigado, hein, Jerimo, pela tua participação. Valeu, como sempre, brilhante aqui nos Flats do Dia. Vai daí, Piangers. Bom, eu adoro. Eu adoro as pérolas do Enem. Adoro. Deixa eu contar o que aconteceu aqui. Adoro. Preciso contar o que aconteceu aqui. Adoro. É interna. Não é interno, cara. É só pro ouvinte entender. Eu acho que é legal a gente chamar vida o cara, pessoal, pro nosso lado, cara. Nós temos aqui uma disposição na mesa em forma de meia lua à minha frente. Ou seria uma estrela da Turquia na meia frente lua. Da lua, né? Da bandeira Turquia. Da Turquia. Eu sou a estrela da Turquia. E nós tínhamos um banco vazio, que é o banco do KG. O buraco do KG, como está no Twitter do Pretinho a foto. E aí passaria a vez do Pi para o Piangers. O Potter, muito esperto, saiu lá do penúltimo lugar na mesa. Que é o lugar do Porã. Que é o lugar do Porã, antecipando-se para antes, obviamente, do lugar do Piangers, crente que seria chamado agora durante o rodízio. Não bota maldade onde não tem. Eu percebi uma certa solidariedade do Potter na minha pessoa. Eu só quis ocupar o buraco do KG. Até porque então eu sou o cara da mesa que não tem lugar mais fixo. É verdade, isso, né? Vou pulando de um lado. E outra, é flutuante. O Potter ia participar agora, daí ia eu, Davi, depois o Potter de novo. Voltar pra lá. Não, mas vai tu lado, agora, Piangito. Vai tu mesmo. Alguma coisa com a gente, né? Coisa com a gente. Eu adoro as pérolas do Enem porque é uma ingenuidade, é uma burrice que soa como inteligência, porque o cara tem que dar um jeito de responder. Tem que dar um migué, né? Tem que ser inteligente pra dar um migué. E aí os caras saem com umas assim que eu gosto. O Chulapa de Blumenau mandou, eu vou pedir pro Almir ler aqui. Ô, Almir! Ó, querido. Chega aí, Almir, é aí. Pode chegar mais. Pode chegar mais. Chega aí, chega aí. Beleza? Mas tu andou bebendo de novo, Almir? Eu tava bebendo já tarde. Vou reconhecer. Fedorzão. Vou reconhecer. Vou te falar uma coisa pra ti. Que pode... Tá com a cara meio amassada. Mas tô tonto. Tá tonto. Fiquei tontinho, deu uma baqueada. Tu bebeste? Eu bebi só caninha. Só caninha. Só caninha, exatamente. Tá bem. Tu tava gravando o quadro lá com Anônimos Alcoólicos. Alcoólicos. O Alambico ficou muito bom, hein? Exatamente, é emocionante. Sensacional. O Alambico é o auxiliar. É o Alambico. Alambico! Então, tem que ler esse papel aqui? É isso aí. Vai aí, Almir. Bom, a capital da Argentina é Buenos Aires. A Terra tem três polos. Qual, Almir? Três polos. Quais? Polo Norte, Polo Sul e Polo Aquário. Parênteses é o grau da família que existe entre pais e filhos, tios e sobrinhos, avós, netos, primos e primas. Parênteses. Princípio de Arquimedes. Dois pontos. Todo corpo mergulhado na água sai completamente molhado. Na região da Esparta, conhece Esparta, Davi? Eu já ouvi falar. A Esparta, né? Que tinha uns caras sem camisa. É na Lacedemônia. Olha, mas é pra pegar a gente isso hoje, terça de noite. Como é que é o lugar? Lacedemônia. Lacedemônia. Nome de motel, né? Lacedemônia. Conhece, Jerimão? É verdade. Venha para o Lacedemônia. Já foi lá? Vai daí, mano. Esse menino, Almir. Em Esparta, as crianças que nasciam mortas eram sacrificadas. A concordância é quando nós estamos de acordo com o que o outro falou. Tá certo. Deixa de estar certo. Eu tinha um amigo que dizia que sobre a mulher dele. A concordância é comigo, a discordância é com ela. E bacharel, que é? Resposta, bacharel é um homem baixo. O mesmo que anão. Aliás, que eu descobri que se dois anãos fizerem amor... Dois anões fizerem amor... pode nascer uma pessoa que não é anã. Normal. Pode, é verdade. Tem uma série que a família. Uma pequena. Sim. Pequena, grande família. Os pais são anões e os três filhos não são. Não, mas tem um que é, né? Tem um que é. Não sei, acho que é. É que o gene recessivo, ele, é adotado. Ele te dá 25% de chance de ser aquilo, né? Porque o albinismo é recessivo. Se um albino é uma pessoa normal, tem 25% de chance de nascer albino. dois anões, aí tem 50% de já nascer anão, mas, pô, uma grande porcentagem. Tem 50 pra não, né? Também. Pra não. Ah, não. Pra não, é. Exatamente. É, no caso, não nascer, né? 50 pra não e 50 pra não. É. Vamos ver daí! Todos anões, né? Davi Coimbra. Olá, pretinhos queridos. Eu vou ler aquele e-mail. Vai lá, tá? Vai lá, Davi. Vou conceder. Por causa da Dani de Garibaldi. Porque ela adora o Potter, que é um fofo, e o Fetter, que dá ótimas lições de vida. Muito obrigado. Sabe tudo. Qual a lição de vida de hoje, Fetter? É. Andar fim do programa, andar fim do programa, Dani. Andar pela régua. Andar pela programa, Petra dará mais uma lição de vida. Andar pela Venâncio às 13h30. Ela queria pedir um. Almir? Pode ficar tranquilo. Pro namorado dela, o Rodrigo, que ela ama demais, o Rodrigo. Pobre Rodrigo. Disse, é melhor você ter uma mulher engraçada do que linda, diz ela. Que sempre te. Diz ela, né? Que sempre te acompanha nas festas, adora uma cerveja, gosta de futebol, prefere andar de chinelo e vestidinho, ou então calça jeans desbotada e camiseta básica. Faz academia quando dá, come carne, é simpática, não liga pra grana, só quer uma vida tranquila e saudável. Boa. É desencanada, adora dar risada. Do que ter, aí, essa é a mulher, né, que sim, ela tá descrevendo. Claro, do que ter não, uma mulher, né, perfeitinha, que não curte nada, se veste feito um manequim de vitrine, certo, nunca toma porre e só sabe contar até 15. Que é até onde chega a sequência de bíceps e tríceps, segundo ela, né? É mesmo? É, mas é claro que essa mulher que ela tá descrevendo, né, certamente uma mulher de pernas longas e torneadas, sim, e seios rijos, com... Né, como se fossem duas baterias antiaéreas, né? Verdade, os mamilos. E pontiagudas, como a. Um olhar penetrante. Alice Goulart, que o Pedro. Isso, como a Alice Goulart, aqui, que apareceu que hoje na coluna do Roger Lenin na Zero Hora. Amiga da Fernandinha, um beijo aí pra Alice Goulart, nosso ouvinte aí. Tá. Então a Dani de Garibaldi tá dizendo o seguinte: legal mesmo, é mulher de verdade. E daí se ela tem celulite? Boa. O senso de humor compensa. Cara, a única mulher que não tem celulite é aquela manequim de loja, né? Aquele manequim. Ah, estão fazendo com celulite já pra... Já estão fazendo. Então nenhuma mulher não tem celulite. Ela diz o seguinte: pode ter uns quilinhos a mais, mas é ótima companheira. Pode ter até ser meio mal educada quando você larga a cueca no meio da sala, mas e daí? Porque celulite, gordurinhas e desorganização têm solução. Mas ainda não criaram um remédio para futilidade. Ela só esqueceu de uma coisa: existem gostosas, não sei onde estão. Desculpa, existem mulheres bonitas, com corpo bonito, que são legais. Não, é isso que eu fiquei pensando. Quer dizer que a Dani imagina que ou as mulheres são bonitas e burras, ou elas não são bonitas e são legais. É, exatamente. Quer dizer, não, é impossível. Para ela, feia é legal e bonita é chata. É porque ela é legal, a Dani. Se a Dani não fala dela, mas a Dani se é legal. Ela não for uma feia. Não, se ela não tiver todas essas coisas que tem as feias ali. É, ela é uma chata feiosa, né? Puta, mas que pepino, né, tio? É, olha, o que tu prefere? Uma feia bacana ou uma bonita desagradável? Pô, aí é difícil, né? Ou o homem, será que elas pra pensam o mesmo de nós, né? Então, depende pra quê, né? Sim. Tá bem, vamos dar uma rodadinha. Vai daí, Potter! Até que enfim, chegou a minha vez, né, cara? Falar em mulher aqui, ó. Malandro. Falando em mulher aqui, o Luiz Fernando Capeleto Mosca manda pra gente uma resposta, uma possível resposta pra aquela pergunta, né? Quando a mulher chega assim e fala: tô gorda! Né? E aí tu vai responder assim, segundo o Luiz Fernando Capeleto Mosca. Baita moscão. Olha no olho dela e fala: ainda não. Muito bom, hein? Segundo ele, isso vai ao mesmo tempo deixar ela feliz por não estar e preocupada por quem sabe estar ficando. Boa resposta, hein? Isso na teoria, caro Luiz Fernando Capeleto Mosca. Se o cara falar ainda serve, não, leva ali um tapa na boca. É, tem que dizer: não, não tá gordo, tá gostosa. Serve não. Também pro marido. Tem que fugir. Por isso. O marido que incorre no erro de perguntar para a mulher se ele está sendo traído. Amiga ouvinte, quando o marido perguntar: eu tô sendo traído? Tu tá me traindo? Eu sou corno? Responda pra ele: sim, ainda não. Tu sabe que esse negócio da gorda, porque vocês certamente conhecem mulheres que não eram gordas e se tornaram gordas. Sim, a maioria. Certo? Não, a maioria que está gorda não era gorda antes. A lição de vida de hoje. Não, a lição de vida hoje vem a seguir. E você gostosa, um dia vai ficar gorda. Eu fico imaginando, porque existe assim, ó, existe a condição de gorda, certo? Ah, ali vem vindo aquela gorda. Eu tô dizendo, não tô criticando as gordas. Não, não, tá? Pelo amor de Deus. Estou apenas constatando. Não, tá? A gente adora aquela gorda, baixinha. É, a gente adora, né? A gorda desde que não seja do nosso lado no avião, né? É, então, assim, ó. Então, existe a condição de gorda e a condição de não gorda. Que é magra ou não magra, mas não é gorda, ou certo? Ainda não gorda. Então, a mulher não é gorda. Ela não é gorda. Digamos ela seja uma mulher. Sobrepeso. Não, não, uma mulher. Esbelta. Bem, né? Ela está bem, ela está bem. Peso de acordo com a altura. É, e aí, tipo, e aí a Carol. É o seguinte. Ela não é gorda, ela não é gorda, ela não é gorda, nem gorda. Mas chega um momento da vida, um único momento, um segundo talvez, em que ela se transforma numa gorda. Que momento é esse, cara? Ela tá comendo aquele quindim e... Momento da ansiedade, entendeu? Cara. O que que é aquele quindim, aquela empadinha? Tem transformação. Tu tá olhando pra ela no bar, ela tá comendo aquele quindim, tá, deu aquela mordida, ó, virou gorda. Eu queria testemunhar esse momento. Eu testemunhei. Mas na vida de todo ser humano é assim. É um processo lento. Isso não é privilégio da mulher. Tem um momento que ela se transforma numa gorda. Não é privilégio da mulher. O quindim pra mulher vale o mesmo que a cerveja pra ti. É, talvez. Tu tá tomando a cerveja e tu... Virou um momento, exato, não é privilégio da mulher, porque o homem também fica gordo. Por isso que eu e o ficar gordo, o ter sobrepeso, estar numa condição de sobrepeso hoje, é fruto do estresse, cara. É fruto da ansiedade, é fruto do sedentarismo, é fruto do não tenho tempo pra me exercitar, o que é uma balela, entendeu, cara? É o preconceito e esse. Porque se tu tem tempo pra ficar uma hora a mais na cama por dia, tu tem tempo pra usar essa hora pra te exercitar, não, cara. Não, não vem é melhor, comparar a cama com exercício. Tá levando um monte de pessoas aí que podiam estar dormindo. Cara, o exercício físico melhora a tua permanência na cama, seja ela acordada ou dormindo. Tu era gordo, não era? Lendo, né? Eu era gordo, cara. Então, chegou um momento que tu te transformou num magro. É verdade. Né? Tu te lembra daquele dia? Falei, tu olhou pro espelho, ruim de eu me mexer nesse assim. Nesse momento, entendeu? Eu sou magro. Só que o Fetter cometeu um erro. Ele emagreceu e casou. Não, e tem detalhe, sabe que o preconceito contra os gordos não é só um preconceito heterossexual. Ai, eu digo mulher com gordo e homem com gorda, né? Porque eu fui, eu tenho um final de semana que eu me solto, assim, sabe? Eu me solto, assim, vou pra São Paulo e vou numa boate gay. Fui numa festa gay em São Paulo chamada Balada Mista. Fez isso? Fez, porque eu tenho que fazer trabalho de campo, né? Pra saber, eu sou jornalista, né? Tá certo, cara. E aí eu cheguei lá e os viados masculinos... Não ficam com os viadinhos gordinhos masculinos. Porém, então tá frito. Porém, tá ferrado. Eles têm preconceito e falam a mesma coisa que a gente falaria, entre aspas, de uma gorda. Entendeu? É, esse gordo. Claro. Gente, até porque quem, repara nos gays... masculinos, gays, os homens gays, homossexuais, a maioria, cara, é trabalhada na... a maioria é trabalhada, como eles mesmos usam o termo, é trabalhado no ferro, na malhação. Um viado gosta de ferro. No corpo sarado, é curioso, claro, velho. É curioso. Eu vi um, aliás, eu fui assediado por um... Gay. Grandão, assim, um gay grandão, gordão. Olá, tudo bem? Me assediou violentamente. Opa, violentamente? Violentamente. Chegou a te tocar? Propôs, te tocou? Olha, me propôs te coisas buinou. Belíssimas. É mesmo? Que legal. Pô, que legal ele tá dizendo isso, cara. Coisas belíssimas, ou seja, tá, ele assimilou com positividade a abordagem do gay, né? Deixa ele contar, fé. Quer que eu conte? Trabalhava num determinado lugar, numa determinada empresa, e chegou um cliente e começou a conversar comigo, eu recebendo ele ali, atendendo ele e tal, não sei o que. Eu percebi que os olhinhos dele meio que davam aquela tremidinha. Zoinho, fazia zoinho. Aumenta, diminui. Opa! Borboletas no estômago. O olhinho ficava aumentando e diminuindo. E aí as pálpebras, né? Fixavam no meu olho. Como é que tava as pregas do olho dele? Assim? Olha, se fechando trêmulas, e se abrindo. Trêmulas. E eu comecei a desconfiar, alguma coisa acontecendo com esse homem. Mas ele é alto, assim, fortão. Tipo o que meu pai pensou quando o Fred Mercury disse que era gay, né? Meu pai olhou pra mim com esse bigode, com esse corpo. E aí eu fui levando. Daqui a pouco ele perguntou meu nome. Eu disse Everton, que lindo nome. Lindo nome. Alguém falar que Everton é lindo nome. Cara, com que elegante, tom de voz, ele te perguntou. Não parecia um... Deu uma caída no fim. Que lindo nome. Não. Tá, mas e aí, cara? Eu levantei e quando ele me viu de pé, mas que bela altura tu tens. Meu Deus. Eu já ia achar que... Mas eu já tava um velhaço na boca. Não, mas que isso? Eu olhei na mão dele, a mão esquerda dele, uma aliança enorme, grossa. Aí eu, o cara é educado, né? Nós aqui desse estado grosso, achando tudo, né? Seguimos em frente, daqui a pouco ele foi desbilhotando. Não pode ter preconceito. Dali a pouco é educação. Desbilhotou até dizer chega a minha vida, não resistiu, disse, olha, eu vou ser bem honesto contigo. Everton. Eu estou em Porto Alegre para passar uma semana aqui. E gostaria muito de jantar contigo. Meu Deus. Qual é o problema? Porque não foi jantar com o cara, meu, na parceria. Por alguns instantes, né? Mas eu acho que não é legal. Tô sem fome. Ele tirou um cartão. Ele era um grande diretor de uma grande empresa. Me deu o cartão e disse, eu vou estar no hotel tal. Se tu mudares de opinião, eu vou estar te esperando hoje à noite. Eu digo, pois é, mas acho que não. Ele insistiu e aí largou a seguinte frase, e eu vou te dizer mais. Pelo que eu estou te vendo agora aqui, se tu decidires jantar comigo, eu gostaria que tu fosse, inclusive, para São Paulo e te garanto que a partir do dia que lá chegasse, jamais te faltará coisa alguma. E aí sabe que o Pisco olhou? O rádio. Eu me assustei. Tu podia estar bem em São Paulo. Quando foi isso, Pi? Essa semana que passou? Não, há 15 anos. Quando eu achei que tivesse encerrado, que ele levantou para ir embora, em direção ao hotel, ele ainda olhou fixo nos meus olhos e disse... Encantado. Everton. Eu vou te dizer mais uma coisa para encerrar. Diga, pois não. Mais uma, hein? Eu nunca transei com um cara alto e magro como tu. Meu Deus. E se retirou. E aí tu não foi no hotel. Não. Mas uma semana depois teve uma fera homossexual com um pobre. Pois é. Escolhi mal, Bianjo. Com mecânico. Burro. Cheio de graxa. E ele voltou. Na hora de embarcar, em retirada de volta para São Paulo, ele só apareceu com a cabecinha no marco da porta de ladinho. Tchau. Assim. Tu não fostes no hotel. Não foi. Tá bem. Desculpa, né? Não deu pra cá. O Everton. Tinha compromisso. Everton não se vende. Entendeu? Queridos, eu preciso fazer o show do intervalo aqui. Que ele vai entregar o corpo assim. Rapidamente o show do intervalo, voltamos em seguida. Não, tem os classificar, mas você. Mas eu resolvi botar esse vídeo só. Vocês acham que eu fiz mal? Para, vamos aqui, ó. Estou precisando urgente de uma manicure para trabalhar na minha estética, pois as clientes vêm se produzir e tem que ficar esperando. Adoro a estética fica na João Teles, número 378, bairro Bonfim, em Porto Alegre. Ótimo bairro. Requisitos das candidatas: boa aparência, agilidade e experiência. Não me vem com boa aparência. Boa aparência é preconceito. Parece lá alguém um pouquinho mais bronzeado, já disse que não tem boa aparência. Tratar com Milene Figueiredo, 28. milenefigueiredo28@hotmail.com. Muito obrigado, lindinhos, beijocas da Milene Figueiredo. Pra que Milene boa aparência Figueiredo, pra fazer unha? milenefigueiredo28@hotmail.com também é o MSN da Milene, obviamente. Que é dona do salão. Hotmail.com. Qual é o problema, Potter? Só adentrar pra tentar conhecer a Milene. Olá, pessoal do Pratinho. Quer, cara, depois... Perguntou pra ela se ela quer que fale. Quem vai em audiência hoje, sou eu depois, né? Hoje de manhã, no MSN. Eu que vou às 7:30 da manhã pra audiência, né? Pra pagar vale pro juiz lá. Olá, pessoal do Pratinho. Trabalho em uma consultoria de recursos humanos e venho através deste programa divulgar diversas vagas de call center. Ó, tem emprego, Luizão. No setor de atendimento para uma empresa conceituada no mercado. Os candidatos necessitam ensino médio completo, disponibilidade de horário, tarde e noite e algum conhecimento em informática. Não é necessária experiência. Saliento que candidatos a primeiro emprego e pessoas que queiram retornar ao mercado de trabalho são muito bem-vindas. Informações e currículos para o e-mail viviane.amaral@baseerh.com.br, cara. viviane.amaral@baseerh.com.br. Parece meus e-mails aí. Show do intervalo, voltamos em seguida. Atlântida, Atlântida. Opa! Acabou aqui. Voltou pra todo mundo, voltou, né? Tamo de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Você que prefere ouvir o Pretinho Básico, ouvir o melhor som do FM, pode comparar aí na sua cidade, trocar de estação, passar de uma rádio para outra, pode ver que o som da Atlântida é imbatível, amigo. É verdade. É o melhor, não é, Almir? É verdade, eu garanto. É o melhor som do FM, querido Almir. Vamos trabalhar, doutor Alcer. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola. Bola nas costas. Fala, doutor Alcer. O Fred, sou o doutor Peter. Saiu do Havaí. É mesmo? Puta que pariu. Ô, doutor Alcer. É, data, Mel, joga mais no Havaí o Fred, doutor. Mas tá lá o Renan, né, que é da seleção. Ah, né, que barbaridade. O segundo, disseram que era o primeiro. O segundo jogador de Santa Catarina a ser convocado para a seleção. O Claudio Almiro foi, né? Não. Porque teve jogadores de Santa Catarina que estavam em outros clubes. Mas jogando num time de Santa Catarina, o primeiro foi do Tigre, Alexandre Lopes, do Criciúma. Ah, viu só? Certo. Tá aí o que eu até queria. É. E o São Paulo já tá aqui, doutor Pedro. Já tá aqui, é verdade. Chegou hoje à tarde, né, doutor? Mas o jogo é hoje? Não, o jogo é amanhã, doutor. Mas por que que eles vêm hoje, doutor Pedro? É, já pra se ambientar, se aclimatar. Mas já economiza uma diária de hotel, né, doutor Pedro? É evidente, né, mas nós... Chega amanhã, meio-dia, almoça na braça e depois... Que horas vamos fazer um jantar, não é? A receita pra perder uma partida. Que horas é o foguetório hoje, doutor? Doutor Pedro, que horas é o foguetório? O senhor vai lá, eu vi o senhor comprando o foguete, os detalhes, doutor. Não, doutor Alceu, não fale isso. O senhor tá feliz com o quê, doutor Pedro? Pois não, doutor Alceu. Vai jogar foguete, pô. Eu vou jogar foguete depois do jogo de amanhã, né, doutor Alceu? Tava com o carrinho já inclinado pra trás, porta-mala cheio de foguete. Tem certeza da vitória? Hã? Tem certeza da vitória? Tenho esperança. Da vitória. Tem certeza? Não. Só o Fernandão tem certeza. Eu estou com a sensação de um empate amanhã, né? Apenas com uma gol, sem gol. Minha. Sem gol. Com gol. Não é mau resultado. Com gols. Eu tenho. Mas, doutor Meira, o senhor fique preocupado com o seu time. Quando é que seu time joga pela Libertadores? Olha, rolou uma irritação ali. Tem que respeitar. O cara é dirigente do Grêmio Futebol Português. Querido Fetter, eu apenas estou aqui, né? Respeitando. Pede desculpa pra ele, Fetter. Obrigado. Desculpa, doutor Meira. Apenas a minha opinião. Reitero a pergunta. Quando é que seu time joga pela Libertadores? Nós vamos agora, evidente, né? Vislumbrar a Copa Sul-Americana, né? Exatamente. Que isso nos aí. Dá, quem sabe, uma quem oportunidade sabe. Menos difícil que a gente sabe do Campeonato Brasileiro, né? É planejado. Tá ótimo. Né? Podemos campeão chegar da Sul-Americana, né? Joga a Libertadores ano que vem. Cara, eu acho que a gente descobriu a cura pra insônia com o Meira, cara. O que ele fala, eu começo a dormir, assim. Querido Marcos. Era aí, doutor Pedro. Tá bom, doutor Alceu, muito obrigado. Potter, tá na tua aí mais uma edição do Bote a Boca no Pretinho. Tem um valo aqui do lado da minha casa aqui que os caras não vêm arrumar nunca. Ai, moço, esse colégio já foi assaltado umas 10 vezes. Agora no Pretinho Básico. Bota a boca! Bota a boca aqui, Potter! Olha só, chegou um e-mail pra gente com uma resposta. Vocês querem que eu leia a primeira resposta ou os dois bota a boca? Resume. Primeira resposta. Qual é o caso que nós resolvemos, Potter? A equipe do programa Pretinho Básico, boa tarde. Em resposta à reclamação do ouvinte William Loreto sobre o fato ocorrido em um dos banheiros da estação Aeroporto, relatado no programa Pretinho Básico da Rádio Atlântico no dia 23 de julho, a Trensurb esclarece que uma possível causa para o transtorno tenha sido o vandalismo que a empresa, assim como outros órgãos públicos, sofre constantemente. Em razão disso, a Trensurb estuda a implantação de novos sanitários públicos, como os já existentes na estação Mercado e em outras estações. Além de adaptados para o uso por portadores de deficiência física e visual, os sanitários serão equipados com amplos espelhos e materiais mais resistentes ao uso público, válvulas de descarga com dispositivos anti-vandalismo e torneiras automáticas que favorecem a economia de água. A Trensurb lamenta o ocorrido, se desculpa pelo desconforto involuntário causado ao usuário e orienta os demais para que, em casos como este ou de qualquer natureza, entre imediatamente em contato com algum empregado da estação ou relate o fato para a central de atendimento da Trensurb através do telefone 3363-8477. Repita. 3363-8477. Quem mandou pra gente foi a Terezinha de Jesus Silveira, que é do... Terezinha de Jesus Silveira. Chefe do setor de comunicação social da Trensurb. Trensurb.gov.br. Cara, eu acho que isso significa o atingimento de um objetivo, uma, né? Meta, não é? Nós obtermos uma resposta... Atingição ao ouvinte. Uma resposta... do órgão que foi aqui acusado de negligência, o que é que tenha sido, o órgão se manifesta, ou seja, dá importância à queixa do ouvinte aqui via Pretinho Básico. Tá encerrado o quadro já, alcançamos o objetivo. O que essa Terezinha de Jesus deve ouvir essa música, né? Terezinha de Jesus Silveira. Galera do Pretinho, moro na rua Mário Leitão e esta rua está sem iluminação pública há mais de duas semanas. Já liguei pra CE e eles disseram que roubaram os cabos. E os sargentos, não? A situação é mais crítica, pois tem uma praça em frente ao edifício, ficando bem perigoso chegar em casa à noite. Conto com vocês pra resolver esse problema. Isso aqui é Porto Alegre, né? É Porto Alegre, né, Maurício? Não sei. Quem manda é o Cristiano. Então é a cidade que fica a rua Mário Leitão. E que tiver as escuras. Prezados pretinhos, gostaria de botar a boca na prefeitura de Canoas. Pois na rua República, entre Coronel Vicente e a rua Araçá, nesse trecho é impossível de andar, principalmente em dias de cheias. Não, dia de chuva, onde acumula poças d'água e nas calçadas estão cheias de galhos de árvores, além dos carros que tomam lugar dos pedestres. Ou seja, não é uma rua, é um bordel isso aqui. Não. É uma suruba. Não. Tem carro, tem árvore, tem pedestre, tudo junto. É uma rua. Com água. É uma rua. Né? Sei que todos em Canoas escutam vocês. Um abraço, Juliano Kerber. Kerber. Então, prefeitura de Canoas estão reclamando de vocês e a prefeitura da cidade que tem a rua Mário Leitão. Tá escura. Bem. Mário Leitão escura. Boa, Potter. Muito tá obrigado. Escura, mande a sua reclamação. Você né? que não bota mande luz. A sua reclamação pra gente aqui, pretinhobásico@atlantida.com.br. No título do seu e-mail, coloque bote a boca, caso deseje botar a boca, ou classificados do PB, caso deseje enviar duas ofertas ou uma oferta para os classificados do Pretinho Básico. Obrigado. Existe o verbo deseje? Existe. Nesse sentido, sim. Por que não existe o seje? Não, porque são verbos diferentes, cara. O ser é um verbo irregular lá. Qual é a próxima pergunta, pô? Só essa pergunta. Tá bem. Vai daí, Davizinho! Eu de novo? É tudo de novo. É o mais um que eu não iria ler, mas vou ler. É um fato que ocorreu com o Rafael. Fui comprar as alianças de compromisso para dar à minha namorada. É burro! Ah, aliança de compromisso, ó, francamente. Um companheiro de serviço foi comigo, pois precisava matar o tempo de almoço. Ao chegar na loja, pedi para ver as alianças de compromisso. Existe aliança especificamente de compromisso? Claro, claro. Casamento. Toda aliança de compromisso. Alguns de mais compromisso. Não, esse é pré-compromisso. É pré-noivado, né? Aí ele escolhi certinho e pedi a opinião do meu colega. Se fosse eu, o colega... Não, a opinião é não ir. É. Quando, de repente, a vendedora, que pensou demais, achou que eu e o meu amigo éramos um casal gay. E pior de tudo, falou alto: se vocês dois quiserem, podemos marcar os nomes agora. Muito maravilha, cara. O pior de tudo é que a loja estava cheia de mulheres. E até um conhecido meu, todo mundo ficou olhando com aquela cara do tipo, que pouca vergonha. Logo já pensei em vocês. Por favor, mandem um... Ah, velha! Lá pro Cláudio, que estava comigo. Cláudio e Rafael. E um abre o teu olho, magnata, pra minha namorada Tami. Eu comprei a aliança mais fina, é muito cara a aliança, cara. Comprei a mais fina que eu encontrei lá na loja, lá em Floripa, na Conselheiro Mafra. Tu não tá usando a aliança. A mais fina tá aqui. Ah, tá aí ela. Bem fininha. Tá aqui, tirou do bolso agora. Bolsa jaqueta. Cara, tá lá no blog do Pretinho, o hino de Santa Catarina. Boa. Salve Santa Catarina, amado estado brasileiro. A tua bandeira tem desejos, as tuas bandeiras e uma branca. Tua bandeira tem três linhas, as tuas vermelhas e uma branca. Tá no YouTube também, tá no blog do Pretinho, clicrbs.com.br/pretinho básico. Básico, não tem underline. Viu isso aí, Davi? Né? Não. O hino de Santa Catarina. Santa Catarina quer mudar o hino, né? Ah, é? Porque não tem nenhum nome Santa Catarina no hino e aí abriu um contato. Estão querendo abrir um concurso e o Pretinho já é um dos indicados. A gente criou um hino em janeiro. Antes mesmo da proposta. O que diz o hino de Santa Catarina se não diz Santa Catarina? Pois aí é que está. Por isso que querem mudar o hino. Sabe que, para tudo, tá fazendo, bota a letra. Mas eu acho que o hino do Rio Grande do Sul não diz o Rio Grande do Sul, diz. Mas tem que dizer, né? Tem duas coisas. Tem duas coisas que tem todo o hino: nome do lugar e seio. Todo hino tem que ter seio. Podia mandar pra teta, né? Você podia botar a palavra teta no hino de Santa Catarina. Tua teta. Vocês lembram que dia desses falamos aqui das partes do corpo que cada um tem? Eu não disse Rio Grande do Sul. Dá tempo aqui? Tá. Então tá. Que parte do corpo cada PB é? Atenção, Fetter. Oi. Pele. Pele é o cacete, rapaz. Pois sem ela, tudo vira bagunça. Potter. Oi. É o pênis. Tá, o outro, próximo, o próximo. Porã. Por quê? É sempre que vem... É o próximo. Tá. Porã. Os olhos, que mesmo não querendo olhar, ainda acabam olhando algo de errado. Quando estão abertos. KG. É, não ficou muito bom esse, hein, mano? KG, o esperma do pai. Nossa. Veio primeiro que o resto do corpo todo. Mas é científico isso. Ah, sim, óbvio. Mr. P, o cérebro, a única parte filosófica. Rodaica, a boca sempre meiga e charmosa. Piangers, bunda. A única parte que... Sai merda. Cérebro nem ninguém manda, por isso tá sempre fazendo cagadinha. Davi, os pés. Quem mais poderia entender tanto do futebol? Olha! Boa, hein, Davi? Maurício, cabelo tá sempre ali pra cobrir a pele. E a pele não tá, hein? Que papo é esse? É a pele da cabeça, é o couro cabeludo. Maurício, Maurício, cabelo! O meu cabelo já é ruim, cara. Lele, desculpa, não conheço bem, não sei que parte ele poderia ser. Então vai ouvir mais o programa, querido. Manda um, velha, pra minha namorada Amanda, que eu amo muito, e um teu olho pra mim, que estou engordando muito. Deu, ó. Chegou uma hora. Silva. Cuidado com aquele quindim. E o gauchinho, dá tempo? Vai. Tchê, mamãe, um garoto me chamou de bichinha lá no colégio. E o que que tu fez, gauchinho? Tchê, dei uma bolsada nele. Olha só. Daniel Teco de Ametista do Sul, não sei de a menina, não, a menina pediu, quero ser egoísta um pouquinho, pediu algumas lições de vida aqui, e eu durante o show do intervalo fui catar algumas frases de um grande querido parceiro, um poeta, um escritor, um gênio chamado Fabrício Carpinejar. Esse cara é muito bom. O Carpinejar diz o seguinte: julgar é sempre se achar melhor do que o outro. Compreender é se achar melhor com o outro. Que é barbada julgar, né? O cara se bota na posição de juiz ali, sai julgando, o Gaciba, não quer nem saber. E mais uma rápida e importante: quanto maior a intimidade, mais leve o toque no interfone. Os pedintes e os carteiros são os que martelam a tecla. Isso é bom, isso é bom. Boa essa, hein? Aliás, sobre o Twitter dele, eu fiz uma matéria do Patrol, vai no ar agora em agosto, que aí eu fui pra praça, aqui em Porto Alegre, pra praça lá pro centro. Dormiu na praça. E aí com cartolinas, eu botava o Carpinejar na frente das pessoas, ele olhava pras pessoas e escrevia uma frase tipo Twitter em cartolina, no chão. Demais, hein? Sabe? Ficou muito legal. Cara. Demais. Carpinejar é muita gente boa. Demais. O respeito que vem do medo nunca vira confiança. Essa é impressionante. É verdade. Vamos lá, Cid Moreira, vamos ver qual... Observatório Nacional, 18 horas, 58 minutos, 50 segundos. Bastante tempo. Temos 1 minuto e 10 segundos, Cid Moreira, para os Salmos do dia. Obrigado, quem mandou os Salmos foi Tomás Guide, que é de Marau. Ele mandou estes salmos pedindo pro meu irmão Thales aqui de Marau e também um planejamento, né? Pro grupo Nego Molejo. E os salmos diz assim: seu corpo é fruto proibido. Olha! É a chave de todo pecado e da libido. E para um garoto introvertido como eu, é a pura perdição. É um lago negro o seu olhar, e água turva de beber, se envenenar, nas curvas derrapar, sair da estrada e morrer no mar. No mar. É perigoso o seu sorriso. É um sorriso assim jocoso, impreciso, diria misterioso, indecifrável. Cid Moreira já era, hein, Cid Moreira? Lamento. Obrigado, Cid Moreira. Boa noite. Boa noite. Voltaremos amanhã. Terminou. Segue só pra internet, então. Voltaremos amanhã com o Pretinho Básico à 1 da tarde. Muito obrigado pela sua audiência. Grande noite de terça. Valeu!